Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, nossos votos cordiais de muita paz têm preocupado a Organização Mundial de Saúde Mental, uma problemática que nos últimos 25 anos tem se apresentado na Terra no momento ápice da ciência e da tecnologia. Psicólogos, sociólogos, religiosos unem-se para encontrar a razão por que o homem que alcançou as estrelas, que conseguiu colocar bólides e sondas espaciais em Marte, penetrar a intimidade das micropartículas, atormenta-se e tomba na depressão. Pode-se mesmo dizer que vivemos o período da depressão. Na década 1990-2000, o digno presidente George W. Bush, dos Estados Unidos da América do Norte, atendeu a solicitação de médicos, neurocientistas e profundos conhecedores do cérebro humano para que decretasse aquela década como sendo a década do cérebro. Porque os mapeamentos cerebrais, com topografias e emissões de pósitrons, desvelaram o insondável mundo do nosso encéfalo. E naquele decênio, a ciência médica evoluiu mais em relação ao cérebro do que durante todos os 6.650 anos de história, de ética e de civilização. Mas o grande enigma da depressão continua perturbando as criaturas humanas e as estatísticas são alarmantes. Um grande periodista americano publicou neste milênio uma obra extraordinária, a qual ele denominou O Demônio do Meio-Dia. O senhor Solomon faz referência à depressão. Ele que é um depressivo crônico. E estabelece, segundo as estatísticas do Departamento de Saúde dos Estados Unidos, que na grande pátria americana do Norte existem, no período em que ele escreveu o livro, 25 milhões de depressivos crônicos, 25 milhões de depressivos recorrentes. E nós podemos imaginar o que aconteceu à América depois de 11 de setembro de 2001, logo depois do ato terrorista que ceifou milhares de vidas, já que existe a depressão pós-traumática, aquela que se apresenta posteriormente às tragédias, aos incidentes negativos e aos acidentes perturbadores. A realidade é que, segundo Dr. Bernie Siegel, neste momento, se todos os leitos hospitalares que existem na Terra fossem oferecidos aos depressivos, faltariam para um grande número. E a problemática cada vez apresenta-se mais grave. Tenta-se dizer que é o estresse. São os ponteiros do relógio que estabelecem a nossa vida neste tormentoso afã de ter mais poder, posição social, destaque, dinheiro e prazer. Mas se fizermos uma viagem histórica, veremos que a depressão está em todos os períodos da humanidade. Assevera-se que ela é um efeito natural psicossocial dos dias que nós vivemos. Mas se folhearmos, por exemplo, Bhagavad Gita, uma das obras que constituem o Vedanta, a coleção de livros sagrados da Índia, poderemos ler este diálogo mais ou menos nas seguintes palavras. O mestre Krishna volta-se para seu discípulo Arjuna e diz que ele é um príncipe Pandava e tem como dever primordial lutar contra os terríveis adversários Kurus. O jovem, tomado de surpresa naquelas aulas de penetração do infinito e do cosmo, pergunta ao insigne guru: e quem são os Kurus? Teus parentes, teus pais, teus irmãos, teus tios, teus cunhados, aqueles que fazem parte da tua família, e tu deves combatê-los com todo rigor, para que eles não te vençam os valores éticos relevantes. Tu és nobre, os Kurus são perversos, e deverás travar uma batalha final, definitiva, para que os erradiques do teu caminho. O jovem interroga, agora mais surpreso: como poderei matar meus pais, meus familiares, aqueles que talvez me hajam proporcionado um clã? Terás que matá-los, ou eles te matarão. E onde eu travarei essa batalha terrível? Na consciência, porque os Pandavas são poucos, são as virtudes, e os Kurus são muitos, são os vícios. E o jovem foi tomado por uma grande melancolia. Melancolia é a palavra-chave que decifra a problemática do transtorno depressivo. Conforme era conhecido na antiguidade, se folhearmos a Bíblia, iremos encontrar os momentos inolvidáveis do rei Saul atormentado por depressão. Quando caía no abismo, a depressão unipolar, e quando era levado à exaltação, a depressão bipolar, acalmando-se quando Davi cantava os salmos. E pela primeira vez na história da humanidade temos musicoterapia, ensejando ao rei hebreu acalmar-se das fúrias que o dominavam. A Bíblia também nos fala daquela dicotomia de Jó, que depois de haver vivido a abundância, a glória, foi experimentado por Deus a solicitação do demônio para que ele retirasse tudo. E Deus retirou-lhe os escravos, permitindo que uma epidemia arrebatasse-os. Matou-lhe os rebanhos, também tomou-lhe os filhos. E quando ele estava na extrema miséria, ainda mantendo a confiança em Deus, ele fez um tremendo quadro de melancolia, para que Deus depois lhe restituísse tudo. Se sairmos do Oriente para o Ocidente, 400 anos antes de Jesus, Hipócrates, o célebre pai da medicina grega, terá a ocasião de identificar entre os seus pacientes essa disposição mórbida para a melancolia, essa tristeza inexplicável que toma conta da criatura e às vezes atira no calabouço do suicídio. 200 anos depois, outro médico grego, Galeno, terá a oportunidade de fazer uma panorâmica da saúde e da melancolia e dizer que as enfermidades derivam-se de 4 fatores essenciais: a bile negra, a bile amarela, o sangue. E ele cria uma outra designação para estabelecer como fatores da saúde a harmonia desses elementos, e passa a posteridade com uma terapêutica. Toda vez que há excesso de bile negra, herança de Adão, e o indivíduo faz melancolia, devem ser aplicar-lhe sangrias, laxantes e vomitórios, o que sempre resultava numa tragédia, porque a maioria dos pacientes morria por desidratação. Então nós teríamos os quatro elementos essenciais, segundo Galeno: a bilis negra, a bilis amarela, o sangue, a fleuma, que irá viver até aproximadamente o século XVI da cultura depois de Cristo, 150 anos antes de Jesus. Outro médico grego terá a ocasião de identificar pela primeira vez na história o transtorno psicótico profundo. Já não é mais o transtorno neurótico da depressão, mas é o transtorno profundo psicótico da esquizofrenia. E a melancolia tomou conta da Terra, de tal forma que 200 anos depois de Jesus, ela passou a ser chamada assídia ou assédia, e arrebatava as pessoas que perdiam a alegria de viver, sem nenhum motivo plausível para justificar aquele comportamento arbitrário. No século XII, em plena Idade Média, a irrupção da melancolia foi de tal forma estatisticamente elevada que a Igreja Católica Apostólica Romana considerou a pecado capital, porque os padres, freiras, monges e monjas eram arrebatados a uma tristeza profunda, como se uma força satânica tomasse conta deles. Então a Igreja condenava esse estado psicológico, graças à ignorância vigente, e repetia talvez a mesma informação dos gregos, que asseveravam ser a melancolia uma punição dos deuses, ou como asseverava um dos maiores filósofos da época, ao dizer que Sócrates e Platão periodicamente eram vítimas da melancolia quando eram inspirados pelos deuses, tese de Aristóteles. Observamos aí duas vertentes à referência espiritual: aquela de caráter perturbador, demoníaco, e aquela de caráter inspirador, divinizada. A evolução da cultura chega aproximadamente ao século XVI, e nós teremos oportunidade de, nessa ocasião, o dublê de místico e médico Paracelso estabelecer como fundamental terapêutica para a melancolia, levar os pacientes a lugares alegres, colocá-los diante de indivíduos bulhentos, com o que não concorda a moderna psicoterapia. Foi logo depois do Renascimento que a melancolia se tornou quase tão normal que indivíduos dotados como Michelangelo periodicamente eram tomados pelo estranho transtorno da melancolia. Na literatura, podemos perceber que Shakespeare era um grande melancólico, porque toda a sua obra trágica está fundamentada em biótipos melancólicos ou depressivos. Se examinarmos, por exemplo, Hamlet, o jovem príncipe dinamarquês, ao contemplar as charnecas do seu país, invariavelmente vestido de negro, realiza os monólogos depressivos, ser ou não ser. Eis a questão. Ou se interroga: viver, dormir, sonhar, morrer, talvez, quem sabe? Se mais tarde vamos ver a vida de Lady Macbeth, teremos a ocasião de perceber também o transtorno melancólico da mulher que, em companhia do marido, assassinou o rei, e agora tem um transtorno depressivo profundo na expressão de uma obsessão compulsiva. Aquele transtorno obsessivo compulsivo de Lady Macbeth, que a leva a lavar as mãos a todo instante, porque parecem que estão ensanguentadas, é o segundo fenômeno dessa natureza na história, já que o primeiro narrado na psiquiatria é de Pilatos, o romano covarde, que optou pelo trono, permitindo que o inocente fosse à cruz, e no mecanismo de fuga da realidade, lavou as mãos no sangue do justo. E a partir daí, ele criou um transtorno obsessivo compulsivo. Suas mãos estavam sempre tintas de sangue, que ele as lavava. E quando morre em Roma, Tibério César, o seu protetor, e ele cai em miséria política e retorna à capital do império, perdendo títulos e honrarias, parte para o exílio na Suíça, onde se suicida atirando-se sobre um vulcão extinto. É mais ou menos nesse período da literatura shakespeariana que irá aparecer na literatura médica pela primeira vez a palavra depressão. Equivale dizer nos fins do século XVII. Mas o cérebro não era realmente conhecido. Acreditava-se que o cérebro era praticamente destituído de funções, a ponto de dizer-se que se amava com o coração e se pensava com o fígado. Até hoje muita gente ainda ama com todo o coração. Só que o coração não ama, é uma bomba ejetora de sangue, que através de impulsos elétricos manda o sangue, coração, pé, coração, cérebro, coração, com a velocidade de 70 metros por segundo. Então, muitas vezes dizemos, mas o coração ama, porque toda vez que eu amo, eu sinto uma coisa no coração. Mas também toda vez que tem ódio, toda vez que tem ciúme, toda vez que está ansioso, é que as emoções são vasoconstritoras, todas elas. E naturalmente a circulação tem deficiência e produz essa peculiar sensação. Mas apareceu no meu espírita, e eu não deixo de sorrir, quando alguém diz assim, um beijo no seu coração. Ele quer me matar. Para poder beijar o meu coração, eu tenho que morrer para agradar a ele. É a herança de natureza arquetípica daquele conceito de que o coração é que ama. E como dizia que se pensava pelo fígado, ficou célebre na mulher quando está numa calorada discussão, põe a mão no fígado e pensa. E através desses gestos, o conhecimento do cérebro foi demitizando, até que por volta do começo do século XVII ele passou a ser melhor considerado, e no fim estabeleceu-se que ele era constituído de células muito especiais, a que deram o nome de células nervosas ou neurônios, com uma constituição específica, uma pequena cauda que não sabiam à época exatamente para o que era. Essa pequena cauda, o axônio, deveria entrar pelo século XVIII e merecer de Paul Mobius um estudo acendrado para dizer que esse transtorno de melancolia, agora depressão, tem duas psicogêneses. A primeira, a hereditariedade. Mais tarde se confirmará que todo aquele que descende de um depressivo tem 30% de probabilidades de ser depressivo também. Mas se ele descende de um casal depressivo, ele tem 70% de probabilidades de ser depressivo também. Mas também as enfermidades infecto-contagiosas, as sequelas dessas enfermidades infecto-contagiosas seriam fatores endógenos, internos, e ao lado deles os fatores exógenos, os externos, a ansiedade, o estresse, as necessidades psicossociais, os relacionamentos afetivos, as dificuldades socioeconômicas, são fatores que predispõem ao transtorno depressivo. No século XIX, eminente psiquiatra americano teve a oportunidade de estabelecer que estaria vinculada à depressão a vasos capilares no cérebro. Foi, no entanto, por volta de 1900, graças ao psiquiatra alemão Emílio Kraepelin, que pôde estabelecer ser a depressão uma síndrome. Isto é, um conjunto de sintomas, vários fatores convergentes: a ansiedade, a timidez, qualquer tipo de trauma, o complexo de inferioridade, de natureza fisiológica, para formar uma síndrome que ele denomina unipolar. Mas quando o indivíduo sai da tristeza profunda e passa a exaltação, então nós temos aí um problema de natureza bipolar, muito grave. Porque aquele paciente que estava deprimido e que agora está exaltado, parece a família que está ótimo, paurador, fala em demasia, conversa o tempo todo, é idealista, é um momento muito grave, porque na curva descendente ele suicida-se, exatamente quando a pessoa acredita que ele está melhorando. Dessa mesma época, o eminente pai da psicanálise, Sigmund Freud, publica uma obra memorável, a qual ele dá o título de Melancolia e Luto. Ele estabelece que a depressão é resultado invariavelmente de perdas. A perda de um relacionamento, a perda de um objeto de grande valor, a perda de um emprego, a perda de um matrimônio, a perda de alguém pela morte. E eu aí não concordo com Freud, porque não se perdem pessoas, perdem-se coisas. Pessoas morrem, falecem, desencarnam, e nós repetimos isso de Freud inconscientemente. Muitas pessoas dizem: eu perdi um filho, seu Divaldo. Eu pergunto: aonde? Ah, ele morreu. Ah, é outra coisa. Porque filhos não se perdem, morrem. Mas nós detestamos a palavra natural. A morte é o fim de um estágio biológico. E todos vamos morrer, o que é uma benção. Já imaginaram se nós não morrêssemos? Na literatura, nós podemos encontrar, na Odisseia, as sereias com inveja de Odisseu, ou Ulisses, porque ele era mortal e elas eram imortais. Era de uma monotonia insuportável aquela imortalidade, na condição de um ser mítico. E mais tarde, nas viagens maravilhosas de Gulliver, ele chega a um lugar onde, em cada 100 anos, nascia uma geração imortal. E ele ficou curioso para ver esses indivíduos de 500, 2 mil, 4 mil anos. E foi até a enfermaria em que eles estavam. E estarrecido ele recuou. Porque a matéria é putrescível. A matéria é transitória, é uma indumentária, não é a causa. É o hábito que se desgasta. E então Gulliver agradeceu a Deus a felicidade de ser mortal. Então a morte é uma fatalidade biológica que nos vai alcançar a todos, de uma ou de outra forma, mais cedo ou mais tarde, inexoravelmente. Então Freud dizia que é natural que a pessoa, quando experimenta a morte de um ser querido, entra numa depressão. Depressão que pode durar até 6 semanas. Se ela ultrapassa esse período, já é patológica. Necessita de tratamento especializado. Mas muitas vezes a família enfrenta aquela morte com naturalidade. E nós voltamos do féretro e dizemos: que maravilha, nem parecia um enterro, todos estavam tão felizes. É muito perigoso, porque a depressão virá daqui a meses. É o choque traumático que vai eclodir depois do transtorno depressivo. A pessoa, no momento, é tomada por um impacto em que não consegue logicar, aceita. Mas à medida que os dias se sucedem e a realidade volta ao seu cotidiano, então o indivíduo faz um quadro depressivo de natureza funcional, fisiológica. No século XX, o cérebro, desde as experiências formidandas de 1860 com Paul Pierre Broca, que identificou o centro da fala na terceira circunvolução frontal esquerda, as experiências de Charcot durante o decênio na Universidade de La Salpêtrière, e depois a contribuição de neurofisiologistas, de psiquiatras e hoje de neurocientistas, tem-se a ideia exatamente do que é a máquina mais perfeita que os olhos humanos jamais puderam contemplar, que é o cérebro e os demais equipamentos dele fazendo parte. Alguém teve a ocasião de dizer que o cérebro era um computador, mas o eminente professor Dr. Shirley estabeleceu que foi o cérebro que fez o computador, e nenhum computador fez qualquer cérebro. Então ele está acima, mas há indubitavelmente várias semelhanças, especialmente na área da memória, na área da reflexão. Mas o cérebro está muito acima. A psiquiatria ou as neurodoutrinas psicológicas diziam, até 1940, que nós possuímos 5 bilhões de células nervosas. Essas células especiais, segundo a neurofisiologia, quando morrem, não se repetem. Assevera-se hoje que é provável que alguns desses neurônios repitam-se, mas ainda não é palavra da ciência. E naturalmente, por dia morrem 15 mil neurônios. O indivíduo, quando chegava aos 40 anos, já estava envelhecido, já não tinha memória. Eu ainda me lembro, embora não seja daquele tempo, 1940, e que na minha cidade natal, homens e mulheres válidos de 45 ou 50 anos eram tidos por velhos. Os homens iam jogar gamão, jogar dama, paciência, porque já eram velhos, eram quase inúteis. As exceções confirmam a regra. E as mulheres iam costurar crochê, tricô da vida alheia, porque já não tinham mais o que fazer. As pessoas acreditavam nessa informação de velhice. Mais tarde, por volta dos anos 50, com o advento do microscópio eletrônico, estabeleceu-se que nós possuíamos aproximadamente 50 bilhões de neurônios cerebrais. E por mais que morressem, aqueles que permaneciam substituíam. O importante era a mente. As mentes ativas obrigam os neurônios a intercomunicar-se por aquela cauda, pelo axônio, que recebendo a necessidade de mandar mensagens neuroniais, as sinapses cerebrais, as intercomunicações, aquela ligeira cauda apresenta ramas, dendrites, em grego, e naturalmente as intercomunicações fazem-se sem qualquer prejuízo daqueles neurônios que desapareceram. Então eu me recordo que se passou a dizer que a idade mental era para o homem de 50 anos e para a mulher de 55. Ainda me recordo de pessoas de 40, 50 anos. Ah, eu não memorizo mais nada. Eu leio e não presto nenhuma afirmação fixando. É que não prestavam atenção. Por volta de 1970, a neurociência demonstrou que nós possuímos 70 bilhões de neurônios. E por mais que morram, nós temos uma reserva técnica para preencher quaisquer lacunas. Nos anos 90, a ciência confirmou que nós possuímos aproximadamente 75 bilhões a 100 bilhões de neurônios. E descobriram algo extraordinário, que os homens possuímos alguns bilhões de neurônios mais do que as mulheres. Para nada. Não se descobriu nenhuma finalidade. Mas são dados da neurociência. Então, naturalmente, a idade mental, A idade real passou para 70, 75 anos. Nós encontramos pessoas válidas. Eu fui proferindo uma conferência na Universidade Lyon 2, na cidade de Lyon, em França, a convite do professor François de La Plantine. Eram aulas de etnografia, antropologia, e ele convidou-me para proferir uma conferência para alunos de terceira idade. É que vale dizer, pessoas bastante idosas. Quando eu cheguei, isso foi em 1991, e olhei o meu auditório, eu era o mais jovem de todos. Pela primeira vez eu me senti compensado, realmente juvenil. Proferi a conferência com tradução de Madame Bonmartin, uma brasileira que vive em Paris. E ao terminar, tivemos o debate, como é muito comum na Europa e nos Estados Unidos. Mas ao encerrarmos, 3 horas e meia depois, chegou-se até mim uma senhora, aquela francesa mignon, elegante, de olhos brilhantes, e me disse: Monsieur Franco, eu adorei a conferência. Eu disse: muito obrigado. Mas, Monsieur Franco, sabe por que eu gostei da conferência? Porque o senhor falando sobre a reencarnação, deu-me a visão da eternidade. Eu voltarei, porque eu tenho 82 anos de idade. Eu olhei para ela, e como eu tenho olho clínico, calculei 86, por gentileza. Era normal, era mulher. E a mulher que não diminui 4, 5 anos da idade, não é feminina. Está com algum distúrbio de comportamento. Na Mansão do Caminho, eu tenho uma amiga que trabalha comigo há 40 anos. Há menos de 3 meses conversávamos e ela disse: Divaldo, eu quero convidá-lo para o meu aniversário de 50 anos. A filha que estava ao lado disse: mamãe, eu já completei 40. Ai, me esqueci. 60 anos, Divaldo. A filha: mamãe. Não, é da sua idade, que era minha, que também eu não vou dizer qual é. Então, mas é tão natural e é tão charmoso quando você pergunta a uma mulher, primeiro é falta de educação, que idade você tem? Se a mulher é verdadeiramente feminina, ela vai desarmar o curioso: quantos anos você pensa que eu tenho? Mas a pessoa pode pensar mal, então deve responder: quantos anos eu pareço ter? Porque ninguém tem a descortesia de aumentar, sempre diminui 10 a 15, por gentileza. Então eu olhei para aquela senhora entusiasmada e ela me disse: a reencarnação é fascinante. Eu perguntei: a senhora está estudando antropologia? Mas é lógico. Quantos anos dura o curso? Senhor Franco, o curso é de 7 anos. Eu já venci 3, só me faltam 4 anos. Eu olhei para aquele entusiasmo e vi o meu futuro. Deus meu, esta senhora é meu exemplo que eu devo seguir fielmente. E a senhora pretende exercer depois que se diplomar? Como não? Pretendo ter a minha clínica. O senhor acha que eu vou gastar os melhores anos da minha vida e depois não exercer antropologia? E eu disse: mas imaginemos uma coisa absurda, remota, quase impossível. E se a senhora morrer durante? Ela disse: qual é o problema? Na outra reencarnação eu já venho antropóloga. Eu então olhei para aquela dama de neurônios fantásticos, porque segundo a medicina, a velhice não é a debilidade orgânica, é a preguiça mental. A maioria de nós, como tem preocupações, atividades normais, bloqueia determinadas áreas que não lhe interessam, e é severa que não tem memória. Ai, mas eu não tenho memória para nada. É uma caduquice, ou é um distúrbio, ou é uma degenerescência, ou é simplesmente comodidade. O indivíduo deve ter a mente polivalente. Ela é feita para evitar monoideias, para ter uma polivalência, pensar várias coisas sem tumulto dentro de um direcionamento. Toda vez que se deseje reter uma coisa, fixe-se na coisa, como fazem as crianças. A diferença entre nós, adultos e crianças, é que a criança não tem preocupação. Tudo que pega, fixa, porque focaliza. E nós fixamos pensando outras coisas. Então a memória não registra. Na minha idade, que continua sendo um mistério, eu tenho melhor memória do que quando tinha 30 anos. Porque simplesmente não me permito o luxo de esquecer. Quando me esqueço por qualquer razão, eu anoto mentalmente. E antes de dormir, eu tenho que me lembrar, porque está no arquivo. Isso não é arquivo do INPS. Então eu vou buscar, porque é arquivo de computador. E daí a pouco vem o clique. E como dizem os jovens, com muita beleza, cai a ficha. Aí eu vou dormir em paz. Porque nós temos a tendência à negligência. Queremos lembrar de uma palavra. Ah, deixa para lá. E chega um momento que nós não lembramos nem o nome da própria esposa. Como um amigo me contou com muita propriedade. Um conhecido dele estava tomando um excelente medicamento para a memória. E ele então foi perguntar ao amigo: e qual é o remédio? Estava a esposa do homem em tratamento de memória ao lado. E o paciente assim: o nome do remédio é... Ora, aí voltou-se para a esposa. Ora, e para ele: como é o nome daquela flor, aquela haste com espinho de rosa? Ah, Rosinha. Ele havia esquecido o nome da própria esposa. Então é necessário que nós exercitemos a memória e contribuamos com uma alimentação saudável, com exercícios naturais e, sobretudo, com uma conduta psíquica de teor elevado. Então a ciência descobriu, logo depois, que esses neurônios secretam aminoácidos, determinadas substâncias que já foram classificadas em 60 tipos. São essas substâncias produzidas em micrograma que fazem parte da nossa vida, para o movimento, para a alegria, para a tristeza, para a honorabilidade. Nós somos resultados dos chamados neuropeptídeos. A ciência descobriu que temos peptídeos, temos essas substâncias que são eliminadas pelo nosso organismo para a digestão, para a função hepática, e temos-las no cérebro, razão pela qual passaram a ser chamados neuropeptídeos. Por exemplo, o transtorno de Parkinson, que Sua Santidade o Papa apresenta, é resultado de carência de um neuropeptídeo chamado dopamina. Essas substâncias que fazem parte das endorfinas, das cerebrinas, também são produzidas particularmente nessa área posterior do cérebro, no locus ceruleus e no RAF, que produzem respectivamente serotonina e noradrenalina. Quando há carência de serotonina e de noradrenalina, nós entramos em depressão. Daí é um distúrbio de natureza fisiológica. Pode ter um fator psicológico, mas é desencadeada no organismo como de natureza fisiológica. Mas a evolução da ciência é tão fascinante que a farmacologia conseguiu sintetizar em laboratório essas substâncias químicas que, sob a orientação correta de um psiquiatra, são levadas ao cérebro e envolvem aquele neurônio que não está produzindo, para poder facilitar as neurocomunicações. Mas quando nós dizemos a um paciente que ele deve ir ao psiquiatra, principalmente nós, latino-americanos, especialmente brasileiros, temos horror a psicólogos, a psiquiatras, a psicanalistas, salvadas exceções de pessoas esclarecidas. As pessoas dizem: mas eu não sou maluco. É comum virem até mim pessoas com depressões profundas, com outros transtornos, o distúrbio do pânico e outros. Então eu digo suavemente: vá a um psicólogo, Não digo nunca ao psiquiatra no primeiro encontro. Vá ao psicólogo. Mas, Divaldo, você acha que eu sou maluco? Eu digo, não, mas vai ficar. Então, antes de ficar, faço o tratamento. A pessoa esquece que é um especialista. Vê aquilo a miúde. É de tão familiar. Para nós é talvez um absurdo da família. Causa espanto, produz a espécie. Mas o especialista trata daquilo com naturalidade. Se nós temos um distúrbio gástrico, vamos ao gastroenterologista. Há um especialista de cada órgão. Se nós temos uma problemática cerebral comportamental, vamos ao psiquiatra, ao psicólogo ou a ambos. Porque o problema pode ter causas conflitivas. Medo. O medo de impotência masculina é um fator que leva ao uso de drogas químicas como mecanismo de fuga para encontrar coragem. Muitas vezes disse apenas que é falta de orientação no lar. Deve ser falta de assistência no lar. Quando os pais, no período da transição, não percebem a dificuldade do adolescente em adaptar-se aos hormônios dos órgãos anexos. Então ele passa a ter medo. É a menina que tem o fluxo catamênico e não sabe o que é e apavora-se. Por falta de assistência no lar. Falta de educação no lar. Que infelizmente é sempre transferido para as escolas. A função da escola não é essa. Essa é a da família. A escola é um complemento que ilumina o cérebro pela instrução, que gera hábitos morigerados chamados de educação, para apresentar o indivíduo na sociedade. Mas tudo começa no lar, no momento da concepção, pelo carinho, pela segurança. Diz a psiquiatra Elizabeth Kübler-Ross, recentemente desencarnada, que no momento que saímos do útero temos o primeiro choque. Saímos de uma urna onde estamos agasalhados e protegidos para o mundo exterior, onde temos que respirar, onde temos que chorar para demonstrar as nossas sensações. E a partir daí começa o que ela chama as perdas. A perda da segurança uterina, a perda da inocência infantil, a perda da ingenuidade, a perda dos valores e a conquista de novos valores. Então, vivemos o momento em que a depressão alastra-se tremendamente, mas graças às neurociências, a psicologia, a psiquiatria, a psicanálise, a farmacologia, podemos cuidar do nosso transtorno depressivo de maneira correta e termos uma existência perfeitamente boa, uma vida tranquila, desde que obedeçamos à prescrição médica. Nós brasileiros temos o malvezo de começamos a melhorar de qualquer doença, já estou bom, e largo os remédios. Não está bom. Quem sabe quando devemos deixar os remédios é o médico. Porque para isso ele estudou. Não somos nós por sintomas que podem ser falsos. Na depressão isso acontece muito. A pessoa melhora, abandona o tratamento e tem uma recidiva. Daqui a 6 meses, às vezes tem um surto dentro de 3 meses. Volta a medicação, abandona e ela se torna crônica, repetitiva e termina normalmente de maneira trágica. Por que que o depressivo pensa em suicídio? Porque ele tem uma tendência mórbida. Porque a sensação depressiva é de tal natureza insuportável que a pessoa não quer se matar. Ela quer apagar a memória, o discernimento, para não sentir aquele vazio existencial. É chamado vazio existencial, a falta de metas, a ausência absoluta de amor. O depressivo diz-nos coisas terríveis para nos ferir. Não tem a menor dimensão, porque ele perde a afetividade. Em breve nós não diremos mais, eu te amo com todo o coração. Nós devemos dizer assim, eu te amo com toda a minha serotonina e toda a minha noradrenalina. Elas são as substâncias da afetividade. São elas que regem o nosso equilíbrio. Numa síntese muito singela, eis o que pensa a ciência psiquiátrica e a psicologia do transtorno depressivo. Mas será que aquelas psicogêneses, as de natureza interna e as de natureza externa, respondem por tudo? Não. Coube à ciência espírita, codificada pelo preclaro mestre Hippolyte Lyon Denis Arrivaio Allan Kardec, coube-lhe a tarefa de oferecer uma doutrina que marcha lado a lado à ciência, mas que não se detém onde a ciência para. A ciência estuda efeitos. O espiritismo vai às causas. Allan Kardec disse mais: no dia que a ciência provar que estamos errados em um ponto, abandonamos este ponto e seguimos a ciência. Até agora as ciências confirmaram a doutrina espírita, a física quântica, com a descoberta de que só existe energia, matéria, energia condensada, energia, matéria dissociada. O espiritismo encontrou um impulso através da doutrina que surgiu por volta de 1890 e se estabeleceu com Bohr, Planck, Einstein, com a escola de Copenhagen, e até hoje apresenta o grande descobrimento da realidade no campo da energia. Por outro lado, a embriogenia, a embriologia, a psicologia confirmam a realidade do espiritismo, principalmente a psicologia transpessoal. Eu não sou o corpo no qual estou. Eu sou o ser eterno, a individualidade, nesse corpo com uma personalidade. Então eu aqui estou, mas eu sou um ser que experienciou através das reencarnações múltiplas personalidades. Então eu estou hoje colhendo os efeitos das minhas ações que foram desenvolvidas no passado. A ciência espírita vem demonstrar que nós somos semeadores espontâneos, mas nós somos colhedores compulsórios, que nada nos acontece que não seja resultado dos nossos bons e maus hábitos. Então houve uma revolução filosófica, sociológica, ética. Alguém está sofrendo, não está sendo punido por Deus. Deus não castiga. Não cessemos de dizer, embora os apologistas da tragédia digam o contrário. Como pode a perfeição castigar a ignorância? Como pode o amor punir o desamor? É um amor unilateral, é um amor mórbido. Então ele não fez a criatura à sua imagem, nós é que o fazemos à nossa imagem. É o Deus antropomórfico, o Deus que viaja na frente de determinados exércitos, como se o outro exército não fosse filho dele. É filho de quem? De outro Deus, mas só existe um, segundo todas as religiões, inclusive o hinduísmo. Deus tem aproximadamente 1000 nomes, mas é único. Então é um paradoxo. Deus não castiga, mas também Deus não perdoa. É a lei. As pessoas ficam espantadas, mas Deus não perdoa, não. Deus ama. Perdão pressupõe uma mágoa antes. Deus não se magoa nunca conosco. Ele nos ama em qualquer circunstância. Então ele nos enseja a evolução. A semelhança de uma escola, a Terra é o lugar onde desenvolvemos o Deus interno, a sabedoria divina, por experiências. Ele cria nos simples e ignorantes, sem conhecimento e sem complexidades. Nós vamos adquirindo o conhecimento e as complexidades até a sabedoria, que é a síntese do amor e do conhecimento. Então Deus coloca-nos na terra não para sofrer. A terra não é um vale de lágrimas, não é um averno, é a bendita escola que podemos transformar numa penitenciária ou num santuário de exaltação à vida, a depender de nós. Então nós escolhemos hoje nos transtornos, nas psicoses profundas, nas degenerescências cerebrais, nas enfermidades infecto-contagiosas, nos casos teratológicos, nas degenerescências genéticas, na anencefalia que está na moda. São heranças de nossos atos transatos. Quantos que, perdendo a afetividade de alguém que afinal não merece tanto, suicidam-se por ódio do outro. Não é porque se sentiu desprezado, é porque não se pôde sobrepor. Mata-se, esquecendo o dom da vida. Não é esse indivíduo o autor da vida, nem os pais. Os pais são co-criadores. Eles fornecem os elementos genéticos para o surgimento do neuroblastocélula inicial, de onde uma fatalidade biológica vai constituir um corpo constituído de 70 trilhões de células diferenciadas. Eterno, não tem direito por uma paixão, por um distúrbio de qualquer natureza, exceto quando é psiquiátrico, de arrebentar a vida. Retorne para aprender a lição da dificuldade. Se o ferro se recusasse a fornalha, não teríamos nenhum instrumento dele feito. Se aqui não tivessem as bases, não teríamos esse auditório. Mas as bases penetraram na lema, e às vezes foi necessário ir até a rocha para poder construir as colunas. Os cristais mais preciosos experimentaram elevadíssimas temperaturas. Se o metal não sofre essa temperatura, a oxidação, a ferrugem consome-o. O espírito necessita do desafio para crescer. É dos grandes desafios que nós desenvolvemos os valores que dormem dentro de nós. Quantas vezes dizemos, eu não sei se teria forças para enfrentar tal situação. E quando a situação se nos desenha, nós temos uma força que ignorávamos, se porfiarmos. Por isso disse Jesus, é necessário ser fiel até o fim, não até o meio do caminho. Então o Espiritismo veio dizer que existe um fator que também desencadeia a depressão. É um fator de natureza espiritual. Se eu vivi ontem, como certamente sim, amei e provavelmente odiei. Aqueles a quem eu amei prosseguem ajudando-me. Mas aqueles a quem eu odiei, ou prejudiquei, ou destruí os ideais, se é do meu estofo e não me perdoaram, vem a cobrança, como ocorre conosco no dia a dia da vida. E estando nós encarnados no corpo e eles fora da matéria, há uma atração eletromagnética do nosso perispírito. Nós temos um corpo modelador da forma. Nós temos um corpo de energia semimaterial, que é o envoltório da alma, à semelhança do perisperma de um fruto. Entre a semente e a casca, aquele envoltório que defende a semente e que é protegida pela massa. Então, esse envoltório que chamamos perispírito, outros corpo astral, outros dão nomes de variadas doutrinas, mas é o mesmo, tem uma irradiação magnética, eletromagnética. Daí nós vemos nos santos o que chamam resplendor, a aura. Todos nós temos uma aura, que é a exteriorização psíquico-moral daquilo que somos. Um médium clarividente real, e não fantasioso como muitos, consegue identificar o caráter moral, os conflitos, as doenças, pela visualização da aura, através das cores frias ou das cores quentes que são emitidas pela irradiação do espírito, pode-se deduzir o que se passa no cerne do ser que assim se apresenta. Então, esse corpo perispiritual, quando morre, a matéria fica com o espírito. E é exatamente esse corpo que vai atraído. Por certo, os senhores conhecem essa proposta indiana. Quando o discípulo está preparado, o guru aparece. Quando nós temos uma dívida para fazermos, o cobrador surge. Onde quer que esteja o devedor, o cobrador aparece. Então há uma atração eletromagnética. Ele acerca-se. E dentro desse campo, aura, perispírito a perispírito, produz um tipo de imantação, no qual ou na qual ele transmite o seu ódio, o seu mal-estar, as suas influências perniciosas, e lentamente o paciente começa a captar, como tristeza, sonos perturbadores, pesadelos, ansiedade, sudorese, dificuldades de conciliar o sono, distúrbios semelhantes à apneia, conflito de feminilidade, perda de ideal, porque a depressão tem as suas síndromes. Toda vez quando o nosso sono fica muito interrompido sem motivo justo, e temos dificuldade de recuperá-lo, quando somos varridos periodicamente por transtornos melancólicos sem motivo real, quando temos muita ansiedade, ter ansiedade é normal. Se eu espero alguém, eu fico ansioso. Mas se há uma arritmia cardíaca, sudorese, tremor, já é patológico. Então, essas características prenunciam a instalação de um transtorno depressivo. Recorra-se de imediato ao especialista. Eu sei que é muito caro, mas a saúde é muito mais importante. Recorra-se à ajuda de um terapeuta. E se ele recomendar o psiquiatra, vá exultante, graças a Deus. Porque há 30 anos, há 50, a pessoa mergulhava no abismo da loucura com diagnóstico de esquizofrenia. Como se a pessoa tem um transtorno do pânico, psiquiatricamente pode-se manter o equilíbrio do indivíduo sem esses episódios terríveis que dão a sensação de morte. Então, esse ser que se nos acerca transmite-nos os seus fluidos, as suas vibrações, a energia deletéria, o seu ódio, que nós assimilemos. E depois causa-nos um distúrbio de raciocínio, de lucidez, de paz interior. E nós passamos a monólogos. Nos afastamos, nos alienamos das pessoas. Ficamos deitados, preferimos ambientes escuros. Se alguém tem depressivo dentro de casa, arranque a janela. Porque depressivo adora um quarto escuro, adora uma cama. Coloque todas as camas de pé. E se tiver o jardim dele, uma enxada, para ele transpirar, para obrigar os neurônios a agirem. Nada de ficar ao lado, está melhor, o que é que tem, o que é que não tem. Tratem-no como uma pessoa normal, que é, com um transtorno que está sendo medicado. Porque o depressivo tem muitos conflitos e pode matar de angústia quem o acompanha e quem vai tomar conta depois. Então é necessário que nós sobrevivamos para ajudá-lo. Mas no caso dos transtornos obsessivos, que dão a síndrome da depressão, somam-se as dívidas, a ligação espiritual com os próprios conflitos do indivíduo. Ele só está com o obsessor porque ele foi mal, ele foi perverso. Nós temos mecanismos de fuga tão curiosos. Pensa-me, mas senhor Divaldo, eu estou sofrendo, será que eu fui tão mal assim? Eu digo assim, vai ver que foi até pior. E sorriu, porque a pessoa sempre se acha um anjo. Não sei se já notaram, quando alguém morre, pode ser Satanás. Aí fala assim, coitado, mas não era assim tão ruim, não. Até que era. Você já morreu, né? Já se viu livre. O pior é que não se viu livre. É que ele volta e faz a cobrança. Então a doutrina espírita trouxe do Evangelho de Jesus a epígrafe obsessão, que no Evangelho está como possessão demoníaca. Demônio, daimon, em grego, não é necessariamente Satanás, diabo. É anjo tutelar, anjo protetor. Sócrates tinha daimon ou daimoniones. Então, no Evangelho estão possessões. Allan Kardec, com a sua visão científica, constatou que o espírito não entra na pessoa como líquido no vasilhame. Porque se entrasse, seriam dois espíritos num corpo só, o que é impossível. Graças às ligações do perispírito com a matéria, sustentando o espírito no corpo. Allan Kardec percebeu que é uma subjugação, uma dominação. Daí ele criou o termo obsessão, utilizou-se do termo obsessão. que é o constrangimento que alguém impõe sobre outros, ou a autofixação em uma ideia por fascinação, ou a perda do discernimento por subjugação. O que fazer no caso de obsessão? Orar. Ah, mas o paciente não gosta, então deixa ficar mais doentinho que um dia ele vai orar. Pessoas me perguntam, se eu orar por ele, ajuda? Ajuda. Mas ele tem que fazer a sua parte, a parte dele, porque ele é o devedor. Quando a pessoa insiste, mas o Divaldo, ele não quer saber. Ele, quando ele tem gripe, é a senhora que toma as drágeas? Não, é ele. Eu digo, porque a gripe é dele, né? É sim, senhor. A obsessão também é dele. Ele tem que fazer a parte. Ah, mas ele não quer nem ouvir falar. Arranja alguém que fale suavemente. A família normalmente não sabe falar. Começa a discutir, a brigar, a impor. E termina sempre em desacato, que piora a situação. Então, Allan Kardec recomenda a oração, a meditação, a prática da caridade. Por quê? Porque o bem que se faz anula o mal que se fez. Esta é a lei. Eu prejudico alguém, então eu devo Y mais Z. Mas eu ajo corretamente com outrem, eu conquisto A mais B mais C. A soma das boas ações naturalmente sobrepõe-se essas boas ações àquelas negativas. Está no Evangelho. Por muito amardes, os vossos pecados foram perdoados. Não é perdoados, foram cancelados. O amor apaga a multidão de pecados. Esta é a ética que ressuma de Jesus e que a doutrina espírita assimilou para levar a sua posição mais alta, porque a caridade é o amor da sua expressão mais dignificadora. Então Allan Kardec recomenda a paciência, porque os espíritos perversos são precipitados. Se nós temos para com eles atitudes pacientes, eles desistem. E se nós nos colocarmos numa postura moral melhor, nós nos libertamos deles, por causa da lei de afinidades. Se, por exemplo, eu coloco óleo em água, obviamente, as moléculas de óleo sempre separam, por mais que se as misture, por falta de afinidade molecular. Se eu estou pensando em coisas vis, eu atraio entidades semelhantes. Se eu penso em coisas elevadas, eu ascendo. Se eu ligo a televisão no canal X, eu terei determinada estação. Para poder entrar na outra, eu ligarei no outro canal, o mesmo com o rádio, e assim por diante. E colocarmos a mente do enfermo em uma postura de otimismo, é normalmente pessimista, exagerado, tudo é pior. Você vai ter amanhã um encontro com alguém, já não dorme hoje. Nós teremos que sorrir e fazer a psicoterapia durma, porque senão amanhã você vai estar pior. Relaxa, não sofra por antecedência, mas sempre em tom psicoterapêutico, não em tom afetivo, porque o paciente derreia e entrega-se, e em alguns momentos em tom enérgico, porque ele está doente. Ah, mas eu amo muito. Por amor, deve ser enérgico, mas sem ser grosseiro, sem ser impiedoso, lembrando que o paciente está assim porque se encontra vítima de um transtorno de natureza fisiológica ou espiritual. E também a família está incursa naquilo que se vulgarmente chama karma, na lei de causa e efeito. Se nós temos um membro na família que é toxicômano, que tem uma deficiência profunda, que tem um transtorno dessa ou daquela natureza, que é vítima de um processo de natureza psicótica, nós temos responsabilidades. Porque as famílias não são programadas pelo acaso. Não são ocorrências inesperadas. Elas obedecem a uma planificação da divindade. Daí não gostarmos deste irmão e gostarmos daquele. Mas porque aquele que é antipático está junto de nós, tem uma finalidade: tentarmos querer-lhe bem. Ele sempre faz o que nos desagrada, porque nós certamente já lhe fizemos grandes danos e ele não confia inconscientemente em nós. Então o Espiritismo veio trazer a psicoterapia do otimismo, da alegria de viver, não da fantasia de viver, não da bulha de viver, a alegria natural de viver. Todo dia, quando eu desperto pela manhã e que eu apalpo a cama e vejo que estou na terra, eu digo, meu Deus, muito obrigado. Ainda estou reencarnado, que é uma maravilha. Ainda posso desmanchar os meus erros. E quando me vou deitar, eu digo, meu Deus, lá vou eu. Como diz um samba carioca, veja bem para onde o senhor vai me encaminhar, porque amanhã, no horário convencional, eu pretendo estar de volta. E normalmente eu sinto que ele diz muito bem, até o dia que vai ficar do lado de cá, que seja muito longo. Como dizia Chico Xavier aos 85 anos, um repórter perguntou-lhe, seu Chico, é verdade que o senhor está para morrer? Imagina que pergunta. 85 anos e doente. Resposta: meu filho, o povo está com a pressa que eu morra, mas eu não estou com pressa nenhuma. E foi aos 92, lúcido. Então, a alegria de viver é essa satisfação de poder progredir. Não se permitir envelhecer. Não viver do passado. Ai, no meu tempo era horrível. Quando alguém diz assim, Edivaldo, antigamente, eu digo, primeiro, eu não sou de antigamente. Mas no passado, era horrível. Eu chegava no lugar para oferir a conferência, não tinha microfone. Era da garganta, a La Vicente Celestino. E quando tinha microfone, havia mais estática do que outra coisa. Diz assim, desliga. E era no grito. Ai, mas antigamente era uma beleza. Antigamente, para eles, foi uma verdadeira tragédia. Esse saudosismo é um mecanismo de fuga, é preguiça mental. Pense hoje. Se você não tem o que pensar, compre um computador, que você vai perder o resto da paz. Porque o computador é uma gracinha para jovens, mas para pessoas como nós, é uma tragédia grega. Ele consegue fazer exatamente tudo o que nós não queremos. Eu aprendo pela manhã, memorizo, anoto, à tarde ele faz exatamente o que eu não anotei. Aí eu tenho que chamar meu filho. Isso levou-me a um amigo que me contou a seguinte anedota, que um homem estava no computador e naturalmente não conseguiu acertar qual era o lugar que deveria funcionar, e chamou o filho de 5 anos. Meu filho, vem cá. Vem o menino correndo, olha para aí. Não, papai, Ctrl Alt Rec. Ah, muito obrigado. Voltou tudo ao normal. Quando o menino ia correndo, ele digitou, nova tragédia. Meu filho, o menino disse, papai, é isto aqui. E fez. E saiu correndo. O pai concentrou-se e novamente a tragédia. Meu filho, já chamou ele irritado. O menino disse assim, eu não sei como é que o senhor vivia antes de eu nascer. Então apelemos para esta juventude espiritual. Mantenhamos a nossa alegria e criemos dentro de nós valores positivos, ético-morais, caridosos, de dignidade, para podermos superar as injunções perturbadoras das obsessões e resgatarmos nossos débitos com aqueles a quem prejudicamos. Essa doutrina fantástica, que é o Espiritismo, conseguiu a maior façanha da história da humanidade. Matou a morte. A morte é apenas um passaporte para a vida. É a fronteira de uma vibração para outra. Então, diante dos transtornos psicológicos, dos transtornos obsessivos, sejam quais forem, procuremos assistência especializada e concomitantemente a terapêutica espírita, mesmo que o transtorno seja de natureza fisiológica. O passe, a bioenergia, a água fluidificada, as palestras de orientação, que são psicoterapêuticas, e depois de estudar profundamente a doutrina, as reuniões especializadas, que se denominam de desobsessão. O Espiritismo possui um elenco de terapias fascinantes para os problemas que perturbam a criatura humana. Dentre outros, a tradicional oração, que não serão palavras, mas sentimentos, como diz Allan Kardec. O que vale é a intenção.

creio em ti, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pela sua atenção. Muito obrigado, senhores.